16 de outubro de 1989. Chefe de estação Altia Maxwell aqui. Fatalidades de presos não são raras. Especialmente durante interrogatórios mais longos. Foi diferente. Acho que é natural que as cobaias tentem confortar umas às outras. Sério, chega quase a dar pena. Esse foi o último grupo recebido do Franco, então vai saber o que eles podem ter passado antes de chegarem aqui pra gente. Causa da morte? Parada cardíaca. Uma surpresa. Porque não tinha nada que pudesse indicar um problema assim. Eu tenho pra mim que no final essa cobaia acabou morrendo por simplesmente ter ouvido um certo nome. Doutora Moldy. Talvez seja interessante ficar de olhos ou ouvidos abertos pro que essas cobaias têm compartilhado desde que elas chegaram.